Liguei pra minha vizinha no maior prazer, só pra perguntar pra ela onde tá o cabuceta. Cabuceta aí, cabuceta não, cabuceta. Cabuceta no chão, cabuceta no chão, cabuceta no chão, cabuceta. Cabuceta no chão, cabuceta no chão, cabuceta no chão. Cabuceta no chão, cabuceta no chão, cabuceta no chão. Cabuceta no chão, cabuceta no chão, senta no chão. Cabuceta no chão, cabuceta no chão, cabuceta no chão. No maior prazer, só pra perguntar pra ela onde tá o cabuceta. Cabuceta aí, cabuceta não, cabuceta. Cabuceta no chão, cabuceta no chão, senta no chão, senta no chão. Cabuceta no chão, cabuceta no chão, cabuceta no chão. Cabuceta no chão, cabuceta no chão, cabuceta no chão. Eu quero cabuceta, eu quero cabuceta. Eu quero cabuceta, eu quero cabuceta. Eu quero cabuceta, eu quero cabuceta. Eu quero cabuceta, eu quero cabuceta. Senta no chão, senta no chão, senta no chão. Cabuceta, cabuceta. Vim de merengue, de merengue. Ô minha vizinha, eu quero cabuce. Ô minha vizinha, eu quero cabuce. Ô minha vizinha, eu quero cabuce. Ô minha vizinha, eu quero cabuce. Senta aí, cabuceta não, cabuceta. Cabuceta no chão, cabuceta no chão. Senta no chão, senta no chão. Cabuceta no chão, senta no chão, senta no chão. Assim com o pé do sonho, bebê. Como senta, lá no chão, na frente do paredão, na frente do paredão, empina o bumbum, vá. Senta no chão, senta no chão, senta no chão. Senta no chão, senta no chão, senta no chão. Eu quero cabuceta, eu quero cabuceta. Eu quero cabuceta, eu quero cabuceta. Vem de Belém, de novo, de novo. Ô minha vizinha, eu quero cabuceta. Ô minha vizinha, eu quero cabuceta. Ô minha vizinha, eu quero cabuceta. Senta aí, cabuceta não, cabuceta. Senta no chão, senta no chão. No chão.